Cada um de nós tem um campo magnético ao redor de si. Uma luz, né? Essa luz é o resultado daquilo que nós somos. Por exemplo, se eu conheço uma coisa, eu tenho força naquilo que conheço, né? Se eu conheço como funciona isso aqui, eu tenho fundamento, eu tenho força. Se eu não conheço, então eu não tenho fundamento. Então, a nossa vida, nós, né, exalamos, é que nem quando tu come alho, né, tu não só fica o bafo, chega a vir pelos poros, entende? Então, nós exalamos um campo magnético, né, que se chama aura, ou que se chama psicosfera, que é um campo que cada um cria através de atitude, através de comportamento, desde que haja. O que que acontece? Toda a vida, todos nós, né, a gente interage um com os outros. Nós interagimos com a espiritualidade, nós interagimos com eles e eles interagem com nós. Todo esse conceito aqui, né, está inserido em dois princípios básicos de bem e de mal, ou ignorância, melhor a ignorância, né? Então tudo rodeia nisso, e essas duas coisas, o bem e o mal, cada uma delas também tem as suas leis específicas, tem as leis específicas. Um exemplo, tu deixa a janela da tua casa aberta, um dia que nem hoje, entra baratinha, elas voam, né? Ela entra lá na tua casa baratinha, vai na tua cozinha. Se tem comida, ela fica ali, ela vai se reproduzindo. Quando tu nota que estão de meses aí, está tomado. É tu que tem que cuidar, né? É tu que tem que cuidar mantendo a tua cozinha limpa. Para quê? Porque essa barata vai vir, ela sempre vai vir. Por quê? Não tem como nós fugirmos disso, ó. Nós estamos num mundo que é dois. Então tu não tem como fugir da ignorância ou, né, do instinto. Não tem como fugir. Ele está sempre ali. Então o que acontece? Aquela coisa vai e tu que tem que manter a tua casa limpa. Tu que tem que manter as coisas limpas para quê? Para que aquelas baratinhas não entrem na tua casa. Aquelas baratinhas não minem os pontos fracos da tua casa. Tem uma parábola interessante que é o joio e o trigo, o bem e o mal, né? Que aí os servos do Senhor chegam lá uma hora para o Senhor e dizem assim: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde depois veio o joio? Né? Ele diz assim, porque ele plantou trigo. Aí ele diz assim: não semeaste a boa semente? De onde depois veio o joio? Quer dizer, ele se humilhou bem. De onde veio o mal? Aí o Senhor responde: enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou o joio. Ou seja, enquanto cada um de nós dorme, com a janela aberta, entra baratinha e faz um carnaval. Enquanto nós dormimos, na questão da atitude que cada um de nós tem que ter. Quando nós falávamos, né, de nos lembrarmos uma vez por dia de Deus, nosso Pai, é muito pouco, digamos, né? A oração, a prece, ainda no nosso conceito antigo, né, é aquela coisa do pedir, é aquela coisa onde que tu dedica um tempo para pedir alguma coisa em prol de alguém ou para ti e assim por diante. Mas eu digo, se tu está inserido no mundo, se tu é Deus, né, tu não deveria ficar aí pedindo, tu deveria sim fazer, né? Porque quando tu pede, o que que tem inserido? Um interesse teu, uma coisa tua. Não, na realidade tem que fazer, entrar em estado de graça, agradecer por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós temos. Então, aí eu vivo uma vida normal, não faço mal a ninguém, levo uma vidinha tranquila, né? Tenho uns probleminha. E as coisas não vão muito bem, né? Eu não estou dormindo legal, eu não dedico um tempo à oração, ao silêncio, ou seja, eu não faço nada espiritualmente falando. Aí o que que acontece? Muitas vezes eu tenho conhecimento, que é o quê? É uma luz. E essa luz, ela atrai, né? A baratinha. Ela atrai a ignorância. Então, aquela influenciazinha, ela vem e ela vai ficando. E ela vai ficando. E ela vai ficando. E aí a gente pede. Nós enxergamos os espíritos? Não. Nós sentimos eles de uma forma viva? Não. Nós conseguimos identificar a sua presença? Ainda não. Então o que acontece? A coisa vai ficando. A coisa vai ficando. Quando a gente nota, nós estamos em processos, né, depressivos, nós estamos em processos, às vezes, de doença. Por quê? Porque aquele detalhezinho, aquela coisa sutil, foi vindo, foi ficando e vai minando os nossos pontos fracos de cada um de nós. Por quê? Porque vai se alastrando. Aí o que que acontece? O único meio de resolver esse problema é o quê? É verdadeiramente termos atitude. Mas aí vem a pergunta, o que é que eles querem com nós? Claro que tem uns que têm interesse, mas tem muita ignorância. Então o que acontece? Se a casa está lá com a porta aberta e não tem ninguém cuidando, eles entram e eles recolhem às vezes aquilo que tem ali dentro. Mas vejam bem, eles não derrubaram nenhuma porta. Eles não fizeram nada anormal. Eles só entraram, viram que estava aí e foram se servindo. Porque não tinha dono. Não tinha ninguém cuidando. Não tinha nada aqui dentro. Por quê? Porque a partir do momento que tu faz um movimento contrário, a partir do instante em que tu tem um movimento contrário aqui, né, o que que acontece? Não é que tu expulsa o bem, o mal, né, não se sente bem num outro ambiente. Então, a partir do momento que tu eleva o teu padrão vibratório, o que que acontece? Eles perdem o interesse. A partir do momento em que a cozinha está limpa, a barata vai embora. Porque ela não tem interesse, não tem nada para comer aí. A partir do momento em que tu tem atitude positiva, não tem interesse. E aí o que que acontece? Tu fica com a tua psicosfera, com a tua aura limpa. Mas baseado em quê? Baseado em atitude. Então, muitas vezes a gente faz assim, faz da prece, né, aquele peditório. Quando que na realidade, a prece, ela tem que ser o quê? Um estado de graça, um momento de luz, um momento de atitude, onde cada um de nós, por aquele momento, né, de gratidão a Deus, porque nós somos pessoas abençoadas, né, nós temos inteligência, nós temos saúde, nós temos família, nós temos filhos, muitos daqui, tu entende? Nós temos um monte de coisa boa. E a gente nem agradece. Aí o que que acontece? Aquela influência, ela vai ficando. E tu só tira ela de lá quando tu muda a tua frequência. E mudar a frequência não é dizer assim, ah, eu quero melhorar, e tu não faz quase nada. Ou que tu sabe que tem as influências, tu diz, vai embora, chega de me incomodar, fico me infernizando, eu que sou tão bom, não faço mal a ninguém. Não funciona também, os caras fazem assim, ó, diz, ó, conta outra que eu quero acreditar, e vão ficando. Tudo é uma questão energética, então tu tem que entrar verdadeiramente em estado de graça, ali te fechar e dizer, meu Deus, obrigado pela minha vida, pelos meus problemas. Aí o que que acontece? Quando tu começa a fazer isso, tu movimenta energia, e essa energia salutar, boa, ela cria um ambiente de luz bom, e eles perdem o interesse. Aí quando eles perdem o interesse, esses, quem vem? Vem esses, por simpatia, por semelhança. Então, né? Agradecer, aí tem um lance muito importante que é assim, né? De agradecer tudo que nos deu e dizer assim, né? Se Deus me ama, se Deus derrama tanta coisa boa sobre mim, eu quero que esse bem se irradie ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, na minha família, né? Naquelas pessoas que eu amo, enfim, a todos. Aí quando tu cria esse quantum de energia, o que acontece? Né? Aquelas influências, elas saem, mas não expulsas, elas saem porque elas não se sentem bem com o ambiente que é criado. Né? Fora que as orações, né? Quando a gente reza, e a prova, nós lemos no Evangelho, que Jesus diz assim, antes de tu apresentar a oferenda no altar, porque o que é o altar? O altar é Deus. Né? Antes de tu fazer a tua oferenda no altar, vê se tu não tem problema com o irmão teu. Antes vai lá, te acerta com ele, e depois vai fazer a tua oferenda. Então, muitas vezes nós fizemos o quê? Nós temos problemas com as pessoas aqui, nós temos problemas com as pessoas que já partiram, por exemplo, os nossos pais, e aí a gente simplesmente resolve, tomo com problema, digamos, né? Aí vamos rezar, vamos pedir. Será que seremos atendidos? Dificilmente nós seremos atendidos. Por quê? Porque nós estamos com o rabo preso, tu entende, em coisas básicas, e de repente por um problema que a gente tem, a gente vai lá e recorre a uma situação achando que a gente vai receber. E a gente não vai receber. Por quê? Porque nós estamos com problemas aqui. Estamos com problemas aqui. Né? Eu digo para as crianças assim às vezes. E eles são inteligentes, fica louco. E tem que falar do anjo da guarda com eles. Tem que falar de Deus. Tem que falar de Jesus. A gurizada é inteligente. Aí eu digo assim para eles. Quando tu faz, né, uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Desrespeitos mais velhos e assim por diante. O que que o anjinho da guarda faz? E a maioria deles acerta. Ou dizem que ele fica triste, ou dizem que ele se afasta. Né? Então, o que que acontece? O anjo da guarda é aquele que nos representa, é aquele que nos assiste. Então, a partir do momento em que nós temos uma atitude contrária à lei, o que que o representante da lei faz? Ele se afasta, no caso de uma criança, momentaneamente. Por quê? Porque aquelas atitudes que aquela criança está fazendo vão contra, mas claro, ele está aí. A partir do momento em que a criança dá uma aberturinha, né, ele vai lá, ele continua protegendo. Mas enfim, as crianças já sabem disso, do que se tu não faz por merecer, tu não vai ter. E a prece, ela é um lance muito grandioso. Por quê? Porque ela envolve três coisas muito importantes, que é os três corpos que a gente tem, né? Nós temos três corpos, um corpo de vontade, um corpo de energia e nós temos um corpo de matéria. Então, quando tu reza, tu vai movimentar três energias. Geralmente, a gente reza só mental. A gente reza só com a cabeça. Tipo assim, Pai Nosso que estás no céu e tal, amanhã eu estou pensando, eu tenho uma comida para fazer, vou ver, vou tentar. Então, a tua cabeça está em outro lugar. Na realidade, o que que acontece? Tu tem que falar, né, aquilo que tu coloca, aquilo, exteriorizar aquilo que tu está pedindo. Né? Tu tem que botar, né, energizar a coisa, ou seja, botar um movimento naquela coisa e plasmar aquilo que tu quer. Então, aqui tu vai botar a pessoa e aqui tu vai botar o sentimento, né? O sentimento que tu quer. Então, digamos assim, tu vai rezando, tu reza, né? Meu Deus, eu peço, né, para que tu estenda sobre aquela pessoa que está lá no hospital, que é amigo meu. E aí tu tem que botar o sentimento que tu sente por ele. Né? Então, ele está sofrendo um problema lá de câncer, ou ele não está legal, ou ele está com depressão, ou ele brigou com a esposa dele. Né? E eu gostaria que se derramasse sobre ele a tua bênção, a tua luz. Então o que acontece? A oração, ela passa a ter força, porque ela passa a ser uma oração incorporada, uma oração forte, né? Porque ela tem o quê? Ela tem o teu falar, que é o movimento, ela tem o teu sentimento, ela tem uma direção. Então ela vem de fundo, porque ela vem da alma, que tu manda, ela vem do teu corpo energético e vem do teu corpo material. Então ela tem força. Agora, nós orarmos daquele jeito como a gente orava, realmente fica um pouco difícil. Então, sempre que a gente rezar, nós temos que fazer disso uma coisa grandiosa, que é Deus em nós, né? E se eu faço disso uma coisa grandiosa, o que que acontece? Eu puxo coisas boas. A tal ponto que tudo se resume numa coisa simples. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado tudo de acréscimo. O resto é saúde, dinheiro, família. Desde que a gente compreenda isso aqui. Mas para compreender isso aqui tem que cavocar um pouquinho.